Bem, hoje é dia 7 de setembro de 2014. Nós estamos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. E nós vamos crescer aqui na palavra de Deus, nesse texto que nos fala muito. Queridos, eu queria falar para você hoje sobre 10 marcas ou 10 passos, 10 atitudes, que por mais que nos pareçam, às vezes, assim, tão distantes de nós, pelo Espírito Santo, todos nós somos capazes de viver isso. Amém? Eu queria falar essas coisas para você hoje, e ao invés de você ter uma sensação assim de que nunca vai alcançar isso, ao contrário, eu quero que você ouça aquilo que Deus já deu poder para você poder viver. Se eu dissesse para você, olha, pega aqui a chave do meu carro, tem um presente para você lá dentro. Eu acredito que todos, a maioria aqui, acreditaria em mim e ia lá buscar o presente. Porque vocês já caminham comigo um tempo e saberiam que eu não ia levar vocês a um constrangimento, a brincadeira que fosse machucar vocês. Imagina o Senhor, quando Ele diz que pelo Espírito dEle, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E que Ele já nos acumulou bênçãos espirituais nas regiões celestes. E que Ele já nos elegeu, Ele já nos alcançou, Ele já nos trouxe uma mesa na presença dos nossos adversários. Ungiu nossa cabeça com óleo, que é um símbolo de autoridade e poder. E nos deu autoridade contra esses que o diabo, a carne, o mundo tentam minar e tentam destruir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Já pensou o que é isso? O Senhor, Ele tem nos colocado em um lugar que, se nós tivermos a revelação, nós não viveremos mais como nós vivemos. Imagina se de repente o seu pai sentasse com você e dissesse assim: filho, eu te amo muito, eu criei você toda a minha vida e eu sei que você me ama, mas eu tenho que te falar uma coisa, na verdade eu não sou seu pai. Assim, eu te adotei. E assim, na verdade mesmo, eu vou continuar seu pai no meu coração, esse é um elo que nós temos, mas existe um pai biológico que você tinha, e ele morreu, e ele deixou uma grande herança para você. Tudo bem, a gente ia ficar meio triste, meio feliz? Meio triste, de certa forma, porque aquele que a gente achava que era o pai não é mais, mas muito feliz também, porque a gente agora poder fazer um monte de coisa. Se com o pai humano, às vezes, a gente tem essa tristeza, o que a Bíblia diz, isso é muito forte, e eu quero te falar isso com muito amor, com muito carinho, mas é uma verdade que eu não posso te omitir. O que a Bíblia diz é que nós éramos filhos do diabo. Aí você diz, como filhos do diabo? Lembra do Éden? No Éden, Adão e Eva eram filhos de Deus. É só você ler a genealogia nos Evangelhos, que filho, filho, filho, filho de Deus. Quando Adão e Eva deliberadamente escolheram pecar, eles espiritualmente se tornaram filhos do diabo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele não nos destruiu. Ao contrário, você pode ler lá em Gênesis, uma das partes mais bonitas de toda a Bíblia, quando o Senhor diz, mulher, de você vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E quando Ele falou isso com Adão e Eva, Ele os vestiu com a pele, leia lá, de um animal. O animal não tinha culpa de nada. Esse animal era símbolo de quem? De Jesus. Que inocente nos revestiu e nos cobriu das nossas vergonhas. Então, em Cristo, nós somos feitos, como dizem Romanos, estudamos o foi a mina, porque a gente entrou no embate e disse, pastor, como é isso? Mas a Bíblia diz adotado, porque Deus tinha me dado uma revelação, um momento de pregação, que vocês não são adotados, vocês são filhos. E eu fiquei em crise, porque eu estudei 5 anos de teologia, e eu aprendi que fomos adotados, e aí eu fui lá para o grego, para o hebraico, e descobri que tanto no grego quanto no hebraico, não existe a palavra adoção, existe a palavra feito filho. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Senhor vai restaurar o lugar de pai na sua vida e Ele quer que você tome o lugar de filho. Porque o filho, ele se compromete com as coisas do pai. E o pai se compromete com as coisas do filho. Daí então, porque Satanás não quer que a gente tome esse lugar de filho. Ele quer que a gente tome o lugar de bastardo então tem o mesmo direito, um lugar de Ismael. Vocês lembram de Abraão e Sara? Deus falou a Abraão que de Sara ele ia ter um filho, mas eles não tiveram paciência. Então Abraão se deitou com Agar, a serva, e dessa núpcia ele teve Ismael. Mas não era o que Deus tinha prometido para Abraão. Então depois veio Isaac. Motivo de riso. Parecia impossível. E em certo momento, Ismael precisou sair para que Isaac acontecesse. Quero dizer para você essa noite, Ismael precisa sair. Essa autoimagem que às vezes a gente tem de Ismael, de que é meio filho de Deus, meio filho do diabo, porque às vezes age como o diabo quer que eu haja, às vezes age como Deus quer que eu haja. Em nome de Jesus, essa síndrome de Ismael vai sair da sua vida. E a gente vai começar a se comportar como Isaac, como filho legítimo, aquele que vai herdar as promessas de Deus. Irmãos, esse texto ele é muito forte porque Paulo fala de forma assim, muito, muito natural. De forma muito assim, espontânea, princípios altíssimos. Inclusive esse livro de Colossenses, para mim, é um dos que eu mais gosto na Bíblia, porque é o livro que eu li, esse texto que acabei de ler na hora das ofertas, que Paulo diz, olha, eu sofro em mim o que resta das aflições de Cristo. Ele tem a coragem de falar verdades muito profundas aos colossenses, por quê? Porque eles tinham condições de ouvir essas verdades. Me alegro muito agora no que padeço por vocês e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Será que esse é um privilégio de Paulo, levar o resto das aflições de Cristo? Essas aflições de Paulo aqui não são continuando o sacrifício substitutivo de Jesus, porque só Jesus pôde pagar pecados, amém, irmãos? Amém? Então, o que a gente percebe claramente é que Deus, Ele presenteia os seus filhos também com alguns sacrifícios. A cruz, por exemplo, o que a Bíblia diz? A cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Existem alguns que olham para esse texto e falam, está vendo como Deus é um Deus castigador? Ele está dizendo aqui, ó, todos os dias você vai levar o seu castigo. Mas tem outros que leem esse texto e dizem, oh meu Deus, todos os dias eu vou levar esse estandarte, esse amor em minhas costas, isso é maravilhoso demais. Tudo uma questão de perspectiva. Sabe aquele negócio de copo meio cheio, meio vazio? Você bota o copo na metade e pergunta, como está esse copo? Alguns dizem, está meio vazio. Outros dizem, está meio cheio. Eu sempre sou do meio cheio, gente. Quando tem só dois terços, três quartos, eu digo assim, está quase meio. Botar mais um pouquinho aí, chega a ficar cheio. Mas o diabo, nosso adversário, ele quer sempre nos trazer para um lugar e eu fiquei tão feliz com o que Jana ministrou aqui, porque é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. O diabo e a nossa mente querem, a nossa mente no, na parte que a carne ainda age, quer, e o mundo querem nos levar para um lugar de mediocridade, onde basta ser um crente morno. Eu tenho dito para vocês, existe, isso é um pouco chocante, eu sei, mas existe às vezes uma situação do crente que é exatamente o do jeito que o diabo gosta. Alguém, por exemplo, que se arvora a entender que o máximo da espiritualidade são meia dúzia de apresentações ritualísticas e religiosas, o que seria espiritualidade? Que a Bíblia diz que é rigor ascético, que não vale nada contra a sensualidade, o que Jesus disse aos fariseus, não foi isso? Aí você diz, espera aí pastor, você está dizendo o quê? Que é fácil ou que é difícil? Eu estou dizendo que sem o Espírito de Deus agindo em nós é impossível. Mas que uma vez que nós recebemos a Jesus, nós podemos viver isso que eu vou falar aqui hoje à noite. Amém ou não? Portanto, eu acho que não vai terminar hoje. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Primeiro passo, primeira marca, primeira característica daqueles que receberam a salvação em Jesus é priorizar as coisas que são de cima. Não há nada de errado. Gente, vocês sabem aqui como eu tento estimular cada um de vocês em crescer em todas as áreas. Profissionalmente, academicamente. Eu quero ver vocês florescendo, crescendo. Eu quero ver vocês com relacionamentos que levam você para cima e não para baixo. Eu quero ver vocês investir na carreira de vocês, na vida de vocês. É verdade ou não? Amém ou não? Mas o que é que nos tem puxado? O que é que nos tem motivado? Os budistas, não que eu prescreva qualquer doutrina budista, estou citando só, eles têm algo que o monge, quando entra no monastério, é uma das primeiras leis que ele aprende. Eles aprendem a não desejar. E eles dizem assim: aquele que deseja, amarra uma corda em si e numa flecha e dispara a flecha no que deseja. Quanto mais coisas deseja, mais amarrado fica. Interessante isso. Só que o que o Evangelho ensina é algo muito mais alto. Sempre algo muito mais alto. O que o Evangelho ensina é que nós devemos desejar, acima de qualquer coisa, as coisas do alto. Por quê? A doutrina de Buda é: não deseje para não frustrar. A doutrina de Deus é: deseja a mim, que você vai ter tanto de mim, que vai inclusive derramar sobre outras vidas. Mas tem gente que tem um pensamento budista dentro da igreja: eu não desejo as coisas do alto, porque sei que nunca vou conseguir. E para eu não me frustrar, eu prefiro não desejar. Eu nunca vou ter um relacionamento santo, eu nunca vou ter um trabalho que glorifique a Deus, eu nunca vou conseguir viver um ministério, eu nunca vou conseguir ter um grupo na minha casa, eu nunca vou conseguir viver nada dessas coisas aí que eu vejo que Deus me chama a viver, porque eu não sou digno, porque eu não vou conseguir, porque é melhor nem desejar isso, porque eu sei que se desejar vai me frustrar. Mas quero dizer para você hoje à noite: deseje, queira, busque, bata que Ele abre, peça que Ele dá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, peça, busque, mas não para os seus próprios deleites. Tiago diz: vocês buscam e não tem nada, sabe por quê? Vocês buscam para os seus próprios deleites. Irmãos, não existe coisa melhor do que aquilo que mais você anseia ser algo que já está garantido. Não é verdade? Imagine se você começar a trocar os seus desejos triviais, humanos. Gente, vocês sabem que eu tenho desejos humanos. Eu acho que todo mundo aqui sabe qual é o carro que eu sonho. Quando disser três, vocês dizem: um, dois, três. Tá vendo? Vocês não são meus amigos, vocês me conhecem. Mas, irmãos, olha uma coisa para vocês. Gente, olha, eu quero tanto mais ver cada um de vocês, enquanto indivíduo, enquanto família, sonhando com as coisas do alto, e o Senhor é testemunha de como, meu Deus, é isso que me faz viver. Por que quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor, por favor, Deus... Esse é um, não estou dizendo para você orar assim, ok? Eu oro assim. Eu digo assim: Deus, por favor, Senhor, me livra de adulterar. Me livra, Senhor, de trair a minha esposa. E por favor, Senhor, antes de eu adulterar, ou roubar a igreja, ou fazer algo que lhe escandalize, em nome de Jesus, por favor, Senhor, tire a minha vida. Por quê? Porque eu convivi com um homem chamado Renato de Oliveira Souza, nosso pastor, meu pai. E eu vi em diversos momentos da vida dele isso ser real. E quando eu vi isso ser real, eu comecei a querer isso para mim também. E é uma questão de inteligência. Por que que a gente quer tanta coisa que quando tiver vai querer uma melhor? Vocês acham que quando entrar no Duster eu vou querer um SW4? Nem sei falar, ó. Um SW4. Porque é do humano isso. Quando tiver numa casa, você sabe que eu morei super chique, né? Durante 2 anos e a gente curtiu muito isso, amém ou não, irmãos? Ou como curtimos. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Chegou um tempo que eu estava com medo de estar pecando. Porque eu dizia assim, Deus, o jardim é muito grande, tem essa piscina que eu tenho que limpar todo dia, não estou tendo tempo. Eu achava que era pecado falar isso para Deus, mas não era. Eu não estava rejeitando a bênção, amém, irmãos? Porque eu usufruí bastante. Mas eu estava começando a ver que tem coisas que são mais importantes. Aí você diz, Deus, quem sabe você me dá uma mansão para eu também ver que tem coisas que são mais importantes? Não precisa. O inteligente aprende com o erro do outro, meu não. Não que eu ache um erro eu ter morado numa mansão, ok? Irmãos, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você quer ser uma pessoa, responda, confie em mim, não é uma pegadinha não. Você quer ser uma pessoa realizada, diga amém. Amém. Alguns não disseram, vou perguntar de novo. Ou não querem, você quer ser uma pessoa realizada, diga amém. Amém. Busque as coisas do alto. Quem busca as coisas do alto, dorme no colchão de palha e dorme bem. Come todo dia a mesma coisa, tem dia que não come, mas está na bênção. Aproveita para jejuar. Se eu só tenho arroz, glória, aleluia, vou jejuar a carne hoje. Pronto. Irmãos, eu cresci vendo a minha avó, uma mulher de Deus, que abriu mão de algumas bandejas do diabo, porque ela queria continuar sendo fiel ao Senhor. E eu vi como as coisas eram tão regradas. Já falei a você, né? Parece que minha avó teve um curso de sushi man. Porque ela cortava o bife tão fino que dava para ver do outro lado. E literalmente, às vezes ela ia contar assim e dava para ver uma penumbra do outro lado. Incrível! Mas foi um ninho onde eu aprendi princípios profundos de intimidade com Deus. Então, eu não estou dizendo para você não querer coisas. Não tem problema. O que eu estou pedindo a você em nome de Jesus hoje é que você troque as suas prioridades. Vamos para a prática. Às vezes a gente olha para o que a gente tem e murmura. A murmuração, preste atenção no que eu estou falando. A murmuração não é porque o que você tem não é bom. A murmuração é porque você nessa área não é bom ainda. O problema não está no que você vê e não gosta. O problema está na sua insatisfação. Quanto mais uma pessoa busca as coisas do alto, menos ela murmura. Por quê? Porque a Bíblia diz que sabedoria, enchimento do Espírito Santo e amor, quem pede, ele dá sem reserva. Então, eu já falei isso a várias esposas. Não minhas esposas, esposas de outras. Dizendo, não aguento mais meu marido, isso. Aí eu ouvi. Aí dizia assim, o jeito então é a gente orar para ele morrer. Não, meu marido, você não aguenta mais ele. O que é bom nele? Algumas já vieram lágrimas aos olhos. Disseram, olha, ele é um homem sério, ele é um trabalhador. Ele é homem isso, ele é homem aquilo, aquilo. Aí eu digo, me parece que ele tem mais virtudes do que defeitos. Às vezes a gente precisa acordar para poder perceber que o que a gente às vezes está querendo na mulher ou no marido é exatamente coisas que não podem nos dar por causa de algumas prioridades que a gente até se alegra que eles têm. O homem pode olhar para a mulher e falar assim, não é que nem a moça da novela. Eu sei que ninguém aqui assiste novela. Isso aí a gente já superou, glória a Deus. É que nem a moça da, do jornal, da propaganda. Claro que não é, provável que não seja. Você sabe quanto tem de pecado, muitas vezes de demônio, de trauma, de dificuldade de relacionamento naquela que você compara com a sua esposa? Você tem que levar o pacote todo, meu irmão. Não dá para pegar a alma da sua esposa, o espírito e botar no corpo da bonitona da televisão. Tem que levar o pacote todo. E isso as mulheres também, amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, eu quero que em nome de Jesus, a partir de hoje, você priorize as coisas do alto. Ao invés da autoajuda, busque a ajuda do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Amém, irmãos? Sabe por que é que Paulo, eu imagino que dentre tantos motivos, Paulo lembra a mim e a você que Jesus está sentado à destra de Deus? O que ele está dizendo é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus conquistou para nós todas as coisas de volta que nós havíamos perdido, não é verdade? É como se Paulo estivesse dizendo: ele está lá, garantindo aquilo que ele prometeu. Ele está lá, do lado. Deseja as coisas que vêm dele, que ele garante que ele vai entregar para você. Já pensou se o nosso desejo maior for uma vida de santidade, for a libertação de um pecado antigo que tem nos assediado há tanto tempo? Se o nosso desejo maior for uma vida de profunda intimidade com Deus, de disciplinas espirituais, de viver essa lista de coisas que nós vamos falar aqui agora, Paulo abre a porta, abre a fechadura dessa lista que parece impossível para nós, lembrando que toda ela é possível, porque Jesus venceu a morte, nós ressuscitamos com Ele, e com Ele estamos assentados também junto ao Pai. Amém, irmãos? Então, lembrando disso, vamos lá à prática. Primeiro, buscar as coisas do alto. Como que eu vou conseguir buscar as coisas do alto? Eu sei que não vou terminar hoje. Tem um provérbio moderno que diz assim: pense muito em alguma coisa e logo falará sobre isso. Fale bastante sobre uma coisa e logo fará isso. Faça uma coisa várias vezes e logo terás um hábito. E todo hábito, com o tempo, vira um caráter. Tudo começou onde? No pensamento. Em Provérbios diz: no que o homem pensar, isso ele se torna. Porque começa no seu pensamento. Fiquei feliz porque vi outros que pensam doidamente como eu. Quando eu dizia já para vocês, sempre disse aos meus pacientes: cuidado, porque a depressão, ela fala na primeira pessoa. A depressão não diz assim: é, você hoje está mal. Olha para o espelho, está mal hoje. Quer que aconteceu com você? Não, claro que não. A depressão nunca vai falar assim. Como que a depressão usa suas faculdades? É assim: é, primeira pessoa, hoje eu estou mal. Ninguém vai querer olhar para mim. É melhor ficar na cama. É melhor ficar embaixo do lençol. É melhor ficar embaixo da cama. Fala na primeira pessoa. Agora, o diabo, que é um ser milenar, e seus demônios, você acha que ele não ia fazer de forma tão astuta? Claro que sim. Então o diabo faz com que você vem para uma ministração dessa, glória a Deus, aleluia, agora eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo, porque eu vou buscar prioritariamente as coisas do alto, e sei que Deus vai dar tudo que é do alto para mim, aleluia, glória a Deus. Mas aí o diabo vem com essa estratégia dele, e na primeira pessoa você começa a ouvir e achar que é você, quando ele começa a plantar desejos em você, que são carnais, que são pecaminosos. Que nem um sujeito que ele tinha sido homossexual, né? E ele estava andando na rua e ele de repente apareceu um jovem passando e ele se sentiu atraído pelo jovem. De repente, não sei o que atrai um homossexual, né? Nunca fui, mas digamos foram as pernas do rapaz. Aí ele olhou assim e o diabo falou para ele assim: é verdade, eu ainda gosto desse negócio. Só que o sujeito já tinha vindo aqui na Vida Nova, já tinha ouvido essa pregação. Amém, não, irmãos? E aí, quando veio essa mensagem diabólica ou carnal, ele prontamente, antes de degustar do que estava vendo com os olhos, ele caiu em si e disse: é, Satanás, é verdade, você tem jeito para isso mesmo, você gosta dessas coisas, eu estou ligado em você, mas eu não, eu sou lavado no sangue de Jesus, eu desejo as coisas do alto, amém, irmão? Então o diabo às vezes vem com essa, e vem botando a primeira pessoa: ah, se eu tivesse tal coisa, ah, se eu fosse assim. Gente, todo adultério começa assim, todo adultério começa assim, criticando a esposa e desejando o outro. E quem aqui, o diabo ainda não usou isso, que atira a primeira pedra em mim? Mas eu já estou vacinado, meu próprio pai me ensinou. Você tem que desejar a sua mulher, você tem que olhar para a sua mulher. Você tem que, ela tem que ser quem lhe atrai. E quando você for pego percebendo outra mulher, e isso não é uma, não use isso de desculpa em nome de Jesus. E tem homem que diz assim, é natural. A natureza puxa. Tá bom, vamos lá então. Jesus era homem, amém ou não? Amém. Tinha natureza humana também, não tinha, amém ou não? 100% Deus e 100% homem, amém ou não? Amém. Imagina a cena, barbudo, cabelinho, manto, aí passa lá, Maria Madalena, aí Jesus, aí Pedro, Senhor, o Senhor olhou, sabe como é, né, a natureza humana, misericórdia, aí viu o Pai. Não consigo imaginar isso. Porque ele é um homem disciplinado. Ele priorizava as coisas do alto. Você viu como Jesus orava? Por que Jesus orava tanto? Porque ele morava num corpo humano. E ele é humano até hoje, glorificado na glória. Sabendo então que eu sou homem e sou humano, eu tenho que vigiar. Irmãos, às vezes você que é homem está aqui na rua, né? Aí você está andando. Seus hormônios gritam, loura de shortinho, loura de shortinho. Atenção, loura de shortinho, loura de shortinho. Aí você está aqui na bênção, aleluia, glória a Deus, Senhor. Hoje de noite chego em casa e encontro a minha mulher, aleluia. Sabe o que é, pastor? Porque misericórdia era um shortinho tão curto que eu fiquei assim, misericórdia, misericórdia, meu Deus. Irmãos, eu quero para vocês, pensem nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. Foge da aparência do mal. Cuidado, a gente tem que ter alguns cuidados, algumas, a gente tem que ter algumas malícias. Deus está falando com você, diga amém. Amém. A patroa foi dormir. O que é que você tem lá de ficar trocando canal? Vigia, igreja. Em nome de Jesus. Aí chega para mim depois. Glória a Deus, o Senhor tem santificado vocês, homens. Eu não mereço o rebanho que eu tenho. Mas há muito tempo atrás, aí chega para mim e diz assim, pastor, sabe como é, né? Nem estava querendo. Estava assim, cansado, né? Aí, trocando canal, e quando eu vi, que é isso, misericórdia, Jesus. Foi o rapaz da Sky lá em casa, e assim, pastor, eu pensei que o senhor ia falar de coisas mais espirituais. Isso não é espiritual, não? Começa assim, amém ou não, irmãos? E aí, o rapaz da Sky foi lá, aí, está lá a Sky, né? Aí eu falei, ok, varão, agora bota a senha nesse negócio aí. Aí ele, você quer que senha? Eu falei assim, sei lá mesmo, bota a senha aí, por favor. E nada de 1100222, não. Bota a senha, bem difícil. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, pra quê? Eu quero que você tentar na minha casa? Não quero não, bota a senha aí. Aí disse, pastor, o senhor falou isso com um homem? É claro que eu falei. Amém ou não? Amém. E sei lá com a facinha que ele botou? Nem nunca quero saber. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Por que Deus tem me livrado todo esse tempo dessa catástrofe que é a pornografia? E o Senhor me libertou e eu sou tão feliz com isso, aleluia. Por quê? Porque meu pai me discipulava e falava, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Eu comecei a colocar na prática. E comecei a desejar o que é do alto e pensar no que é do alto. É por isso que eu sei que às vezes vocês me acham meio doido, meio maluco, meio lunático, que eu só penso que a igreja está edificando, está crescendo, e em dezembro a gente vai multiplicar os grupos, e aleluia, e glória a Deus. Mas é porque é o que me move. Seja conosco, amém ou não? Então, pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. É claro que ele está continuando o princípio. Ele não está dizendo para você, seja alienado, não pense em nada. Não pense nas suas contas. Não, não, não, não, não, não, não. Nada disso. Ele está falando de prioridade, amém, irmãos? Prioridade, prioridade. Olha só. Então, primeiro, busque o que é do alto. Como você vai conseguir? Pense no que é do alto. Pense espiritualmente. Eu li outro dia para vocês que nós não devemos conhecer a ninguém senão segundo Cristo. Tudo que nós pensamos lá em Filipenses, se há uma coisa de boa fama nisso, pensais. Outra forma de traduzir aquele texto, sabe como é? Só pense naquilo que for publicável. Quem costuma xingar a esposa em silêncio? Não dá mais. Pense naquilo que pode ser publicável. Mas ele diz, pastor, esse negócio é complicado. Não é porque o homem disse que não é. É simples, é só começar a buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima. 3, porque já estáis mortos. É a notícia que eu quero lhe dar hoje. Como diz o mineiro, morreu. Tem um pastor da Indonésia, e ele, muito engraçado, eu vi as pregações dele, e ele disse que ele tinha um irmão, um vizinho, que tinha uma espada samurai em casa. E ele disse que o menino tem essas brincadeiras, né? Eu não sei você, mas eu tinha também, mas o Senhor me libertou disso. E a mãe dizia assim, vai lá e mata uma galinha. O que ele fazia? Ele não ia deixar a espada samurai dele em pé, já. Pegava a bela espada samurai dele, ia lá, e aí, ó, media assim para os pescoço da galinha. A galinha em pé, e vinha assim, ó, bem quietinho, e aí, como ninja, arrancava o pescoço da galinha. Quando arrancava o pescoço da galinha, a galinha cai e morre, né? Não! A galinha sem pescoço, ela sai assim, ó, correndo muito tempo, ela fica correndo sem pescoço, gente. Viva ou morta? Tecnicamente morta. Mas ainda se mexendo. Dizem que se você cortar a cabeça da barata, ela pode ficar até 3 dias se mexendo. Mas tem uma espécie que fica às vezes anos se mexendo. Essa espécie é a espécie crente. Chega aqui, recebe Jesus, eu quero Jesus. Aí Deus vem, passa a espada no pescoço e ele sai. Uma semana, 2 semanas. Gente, morreu. Você tem que acordar para isso. Ia fazer uma presa para 10 para você não esquecer. Morreu, você, velho homem, morreu. Ele pode estar com sangue fervendo em você, mas morreu. Gente, não dá, é 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é os mesmos pecados, as mesmas caravanas. Aquela musiquinha não é de Deus, não. Por favor, tropeça aqui, oh, cai a colar. Acho que a gente tem que rever essa letra. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Eu cantei muito essa música, mas não é muito de Deus, não, gente. A gente ensina, não, pode cair tranquilo, levanta. Não, a gente tem que ensinar a graça, mas não uma graça que dá licença para o pecado. Não, tranquilo, não. O evangelho é coisa séria. Amém ou não, irmãos? Amém. E o diabo quer que a gente fique agindo como se ainda tivéssemos o velho homem. Não, está morto em nome de Jesus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como diz outro texto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não é porque Paulo era muito espiritual. É mesmo? O que ele fala em Coríntios? Eu, o mais carnal de todos. Por quê? Eu acho que Paulo não tinha uma vida dissoluta. Mas Deus deu tanto a Paulo, que ele entendeu o princípio de que a quem mais é dado, mas é cobrado. É por isso que às vezes eu digo, sou mais pecador que todos vocês. Não porque eu vivo promiscuidade, o Senhor sabe da minha vida e vocês andam comigo. Eu digo porque Deus vai dando a gente no decorrer do tempo e também vai cobrando mais também. Como então, é tremendo, como, olha que Deus maravilhoso, gente. Estava conversando uma vez na empresa de Alex sobre como corrigir um funcionário, né? E esse rapaz vai longe, esse casal aí, viu, gente? Vocês podem ver o que eu estou falando, escreve caneta de ouro. O povo aí. Porque além da qualidade que eles fazem, fisicamente, é uma qualidade de amor. E sobre corrigir um funcionário, não dá para chegar para o sujeito e falar só o que está fazendo errado. Não! Primeiro, isso é com todos que Deus colocou sobre você. Filhos, qualquer relação de autoridade. Primeiro fala das coisas ao coach, hein, para poder ensinar a gente também. Primeiro você fala da qualidade da pessoa. Todo mundo tem uma qualidade, gente. Todo mundo tem. Começa pela qualidade. Às vezes é difícil achar, mas tem, procure. Começa pela qualidade, fala, olha, mas não tem, essa sua qualidade está se resumindo nessa área. De repente isso podia se espalhar por essa e essa área que não está como poderia, você me entende? A pessoa recebe um puxão de orelha e sai feliz. Poxa. E quem nos ensina esse princípio de amor, de correção em amor, de admoestar, de exortar, que significa animar? É a própria palavra de Deus. Porque logo em diante, ele ensina como é que faz. Como que eu faço então? Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, ele começa a explicar o que muitas vezes ainda acontece conosco, e é um sinal de que nós estamos como aquela galinha que ainda caminha mesmo sem cabeça. Olha aí na sua Bíblia que coisa forte. A prostituição. Algumas pessoas confundem esse texto, e às vezes é até chocante, às vezes havia um testemunho, a pessoa que cresceu numa igreja, converteu numa igreja que tem essa versão Revista Corrigida, que é muito boa, embora tenha alguns pequenos erros, como em Tiago diz, bem-aventurado aquele que cair em tentação, é uma tradução equivocada, e assim como nas cartas de João diz, aquele que é de Deus não peca. São os únicos erros ortográficos dessa Bíblia, se tiver você corrige, que é Revista Corrigida. Mas, na maioria do texto, ele é erudito, é muito bom. E algumas pessoas que usam essa versão ainda, que só usa prostituição ao invés dos derivados da palavra grega, que é porneia, que significa sexo impuro. Aí, às vezes, a pessoa vai dar um testemunho e diz assim, a mulher fala, eu era prostituta e Deus me salvou. A moça, ela tinha tido relacionamento sexual com o namorado, o que é fornicação. Prostituição é vender o sexo, ok? Prostituição é vender o sexo. Relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge é fornicação. Ok? Adultério é relação íntima sexual com outra pessoa quando você é casado ou casada. No grego, você tem uma palavra para tudo isso, que é porneia. As três são abominação diante de Deus. Ok? E a Bíblia disse que quem tem essas práticas não entrará no reino dos céus. Aí você diz, poxa, Deus é muito retrógrado. Não podia liberar. Eu amo a menina. Eu também me amo, vou casar com ela. Se quem ama, espera. Mas não. Eu tenho raiva dessa conversa. O sujeito diz. E hoje até algumas meninas. É, né? Você parece que nem me ama. Ou conversinha diabólica, viu? Aí a menina que às vezes não recebeu um eu te amo do pai, da mãe, tem suas demandas também, que devia tratar e curar na igreja, mas não tratou. Aí houve uma conversa dessa, aí diz, poxa, ele quer uma prova de meu amor. Como que você vai dar uma prova de amor para quem não ama você? Porque quem ama, espera. Amém ou não? Deus é bom, irmãos, e por misericórdia, Ele perdoa. E se alguém algum dia fez isso e recebeu Jesus, foi perdoado em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Mas vamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, prostituição é todo pecado sexual que fere a palavra de Deus. Deus é bom, irmãos, e quando Deus faz uma lei, nunca esqueça isso. Toda lei de Deus não é um ferro quente marcando você como uma punição, que é um Deus mau, que nem um cara que não fez nada com o dinheiro que Deus deu, não foi? O senhor é um senhor muito exigente. Por isso que eu enterrei meus talentos. Tem gente que pensa que Deus é assim. O senhor pede para a gente fazer umas coisas difíceis. O senhor marca a gente com ferro, não. Quer dizer uma coisa, você nunca esquecer e lembrar quando você for tentado. Porque o Espírito de Deus vai te lembrar o livramento também. Ele lembra. Pode ver, toda vez que você é tentado, é o diabo e a carne falando de um jeito, o Espírito falando, não faça, filho, não faça, filho. Cala, filha, cala, filho. Não, não faz isso. Não é assim que o Espírito faz? Se tem o Espírito, ele faz. O problema é que às vezes a gente peca tanto que a gente apaga o fulgor do Espírito. Ele está lá, porque a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Que a gente começa até a ouvir menos. Mas busca em Deus ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar isso na semana que vem, viu? Não perca não. E você vai começar a voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, que é muito amoroso, ele diz, olha, não haja, Não erre assim, não faça. Faça desse jeito, faça do melhor jeito. Mas muitas vezes, infelizmente, nós damos espaço e essa prostituição, que é a porneia, que é o pecado sexual, que está na impureza, que está na pornografia, que está no sexo ilícito, ele começa a fazer parte da nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês todos que estão aqui hoje. Não existe exceção. Você percebeu que quando a gente tende a pecar, a gente começa a lembrar, pensar assim, não, mas Deus, Deus tem um negócio comigo. Deus é coligado meu. Deus, não o Deus da Bíblia. Pode ser outro Deus. Porque o Deus da Bíblia não muda e não há sombra de variação. Amém ou não? E não digo isso para lhe pesar, eu digo isso cheio de amor, porque a palavra de Deus, quando vem de Deus, vem com o poder de Deus para você cumpri-la. Amém ou não, igreja? E o amor de Deus é tão maravilhoso que ele traz uma revelação dessa para que haja libertação na sua vida. E é possível. Claro que é possível. A prostituição, mas não é só a prostituição, também é a impureza, a malícia, a lascívia, a afeição desordenada, que é o desejo fora do que a Bíblia ensina que deve ser. Às vezes o sujeito é casado, mas ele deseja tanto outras mulheres que nem deseja mais a mulher dele. Ele começa a desejar tudo, menos o que tem que desejar. Ele deixa de desejar até o que é dele. Ele vai para casa e fica assim, pô, vou chegar em casa, mesma mulher, mesma casa, mesmo café. Gente, isso, em nome de Jesus, peça libertação. Busque o discipulado, vá abrir seu coração, Deus tem algo melhor para você, em nome de Jesus. A impureza, a afeição desordenada. Dentro da afeição desordenada tem a homossexualidade, tem o adultério, tem desejar o que não é seu, a inveja. Gente, olha, você pode querer crescer profissionalmente? Deve. Mas em nome de Jesus, um desejo que não é teu, não. Às vezes a gente tem uma inclinação para tirar alguém de um lugar e a gente fica ali. O desejo desordenado, sem ordem, sem conveniência. A vil concupiscência, que é o comportamento em si. A avareza, que é idolatria. Tem gente que não é dizimista porque ama o dinheiro. Mas eu gosto da disciplina que Deus dá quando a gente não obedece. Gente, eu já sofri isso, eu já estou terminando. Eu lembro que uma vez, que pastor é assim, quando o pastor quer pecar, ele usa a Bíblia. Já viu? Pastor é assim, pastor quer pecar, usa a Bíblia. E tem uns crentes que vêm a fedendo macaco que é assim também. Quer pecar, conhece meia dúzia de páginas da Bíblia? Não, porque a Bíblia aqui... Gente, tem homossexual dizendo que está na Bíblia. Está na Bíblia que se não receber Jesus e converter, vai queimar a eternidade toda. Assim como os adúlteros e os fornicários. Mesmo inferno para um é para outro, você sabia disso? Não é porque na verdade coisa de tal... Irmãos, essa coisa para vocês com muito carinho, com muito amor. Os princípios de Deus, eles são inegociáveis. E aí eu peguei e disse, não vou dizimar não, porque eu sou sacerdote. E sacerdote recebe a oferta. Eu vou só receber. A minha vida eu entrego. Olha que coisa bonita, né? Espiritual. Minha vida, minha casa, os meus bens. Só que Deus botou um profeta lá em casa. E aí minha mulher pegou o meu livrinho de orçamento. E eu ensino isso a todos os homens. Quem é o discípulo sabe. Tem um livrinho com seu orçamento. É verdade ou não, irmãos, que eu digo para vocês? Não é verdade? Tem um livro. Suas entradas e suas saídas. Ela pegou assim, aí passou uma página. Disse assim, cadê o dízimo da gente? Aí eu, né, é porque, sabe, é o seguinte, não é porque assim, irmãos, foi o tempo que eu fiquei mais enrolado com as minhas contas. Fiquei tão enrolado que eu pensei que eu nunca ia sair daquilo. Só que eu disse assim, então eu vou voltar a fazer o que eu tinha que nunca deixar de ter feito. Por misericórdia, não tinha obrigação de fazer, por misericórdia, o Senhor me me curou financeiramente. Não amo dinheiro, não. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. Às vezes o que você ganha já paga as suas contas. Você tem tempo para a sua família. Não, mas vai ganhar mais. Quantas crianças eu atendo que os pais não veem os filhos durante a semana? Não veem os filhos. Só no final de semana. Quando não trabalha sábado. Que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus. Amém? E diz assim, ó: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andáveis quando vivíeis nelas. Nós não andamos mais nisso. E em nome de Jesus, nós vamos mudar a nossa conduta. Semana que vem eu quero te desafiar a estar aqui, porque o Senhor vai continuar nos dizendo como fazer agora para poder viver isso. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você agora. O Senhor falou com você, diga amém. Amém. Senhor Deus, o Senhor é todo poderoso e o Senhor pode todas as coisas, menos mentir. Porque o Senhor falou em Tua Palavra isso. Eu te agradeço muito por isso. Senhor, eu sei que o Senhor fala-nos de várias formas. Obrigado porque hoje o Senhor tirou a noite para nos corrigir. E para nos colocar de novo no lugar de filhos, de herdeiros. Que devem agir de acordo com o Pai agiu. Porque ninguém aqui quer parecer com o vizinho. Seria uma grande ofensa se eu chegasse na casa de alguém... Se eu chegasse hoje na casa de Daniel e falasse, teu filho é a cara do vizinho. Deus, quantos de nós às vezes não tem parecido com o Senhor? As pessoas não têm visto Deus nas nossas vidas muitas vezes. As pessoas até procuram porque ouviram dizer que somos evangélicos. Mas Senhor, o teu Espírito pode nos avivar. E nós podemos começar a refletir como nunca a glória do Senhor nas nossas vidas. Deus, não importa pelo que passamos, pelas dores que passamos, pelas circunstâncias que passamos, arranca a soberba do nosso coração, nos leva ao pó, talvez não haja esperança para nós. O Senhor nos chamou para um lugar lindo, para um lugar largo, para um lugar, Senhor, cheio de vida, para um lugar, Senhor, onde nós não vamos nos sujar, nós não vamos nos contaminar com as coisas desse século. Senhor Jesus, nos faz lembrar do lugar que o Senhor conquistou para nós na cruz. Um lugar de filhos amados. Deus, quantos de nós aqui... Eu mesmo lembro quando eu corri para o meu irmão mais forte, quando estava ameaçado na escola. Nós queremos voltar para correr para a Tua sombra. Correr para os Teus braços, Senhor. Para nunca mais nós nos afastarmos. Queremos declarar nosso arrependimento aqui em nome de Jesus. Queremos declarar que nós podemos sim voltar àquele lugar de amor e de misericórdia. Senhor, que nessa noite aqui haja salvação. Que nessa noite aqui, em nome de Jesus, pessoas digam, eu quero sim, cansei. Cansei de tentar por mim mesmo. Eu quero ver a vida que Deus separou para mim. A vida que Deus conquistou para mim na cruz. Eu quero viver novidade de vida. E eu sei que Deus pode fazer-me viver assim. Entra, Espírito Santo, em nome de Jesus, agora naqueles que não te receberam. E traz a salvação eterna, Senhor. Aqueles que o Senhor já escolheu, que seja hoje, Senhor. Que não amargue mais uma vida tão sem graça como tem vivido. Em nome de Jesus. E aqueles que já receberam o Senhor, que hoje seja noite de avivamento em suas vidas. Que hoje seja noite, Senhor, de restauração. Que hoje seja noite, Senhor, de cura. O Senhor tem algo melhor para nós. O Senhor tem um lugar para nós, que é um lugar de filhos amados. É o colo que o Senhor separou para nós. E o Espírito que está em nós, clama em nós, podemos dizer, Abba, Pai. Tira de nós as picuinhas, tira de nós, Senhor Deus, essas ruguinhas que o diabo quer trazer para trazer dissensão no meio do teu povo. Saia em nome de Jesus. Nós vivamos lugares altos. Nós busquemos lugares altos. Acima de tudo isso que é tentado nos roubar. Acima de tudo isso que é tentado nos matar, nos destruir, Senhor. Nos faz assumir esse lugar que o Senhor conquistou para nós na cruz, Senhor. Diariamente buscando ao Senhor. Cada um aqui de nós separando o tempo com Deus. Colocando o joelho no chão e buscando a Tua presença, lendo a Tua palavra. Deus, o que custa um tempo, às vezes 20 minutos, Senhor, que pode transformar nosso dia. aviva os casais para que possam orar um com o outro. Posso pegar na mão ali na cama, Senhor. Às vezes nossa intimidade é física, mas não é espiritual. Que nós priorizemos a intimidade espiritual, e até a física será melhor. Restaura a tua igreja, Deus. O Senhor tem coisas lindas e grandiosas para nós. Santifica o teu povo, nos faz amar uns aos outros como o Senhor nos amou, abrindo mão em nome de Jesus. Te exaltamos porque o Senhor Deus nos falou essa noite, e o Senhor tem nos levado para lugares mais altos. Quero perguntar se hoje à noite aqui tem alguém que diz assim: é, pastor, eu cansei de tentar caminhar com minhas próprias pernas. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a minha vida para Ele. Eu sei que de mim mesmo é difícil, mas não quero pensar em ninguém agora, a não ser naquele meu amo, meu Senhor, que pagou um preço caro para que eu pudesse ter salvação dele. Eu sei que eu vou precisar de ajuda, eu sei que eu vou precisar de gente cuidando de mim, mas eu quero romper em nome de Jesus hoje com tudo que tentou me segurar no passado, e eu quero viver o novo do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer confessar a Jesus? Quer dizer, eu quero hoje receber essa vida de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aplauda Jesus por essa vida. Tem mais alguém que diz assim: é hoje, pastor, eu preciso, eu quero. Hoje eu vou entregar a minha vida a Jesus de vez por todas. Tem mais alguém aqui? Faça um sinal com sua mão. A palavra de Deus diz: não endureça o seu coração quando ouvir a palavra. Porque quando nós endurecemos, o Senhor tem que ser mais incisivo ainda. E Ele te ama, e Ele quer que você venha agora. Ainda tem alguém aqui que quer render-se a Jesus hoje totalmente? Levante das suas mãos. Senhor, eu quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo aqui. E eu louvo o teu nome, Senhor, porque nós podemos ver a tua ação poderosa e sobrenatural. Tu és santo, Senhor, e tua santidade tem nos atraído. Tua santidade tem nos chamado para perto do Senhor. A tua santidade não nos afasta, não, não. A tua santidade nos atrai. Deus, nós te louvamos pela tua filha aqui. Te agradecemos pela novidade maravilhosa de vida que o Senhor quer derramar sobre ela. Tudo que o mundo lhe prometeu e nunca cumpriu, agora o Senhor alegremente poderá trazer as reais necessidades para ela. O Senhor poderá alegrar seu coração como nunca ela viveu antes. Você pode trazer toda a novidade de vida para ela. Repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou em todo o tempo e me atraiu para o Senhor. Eu me rendo totalmente ao Senhor. Eu quebro, eu rompo, eu desisto de tudo que vivi antes de ti. E eu declaro: eu sou tua filha. De uma vez por todas, me recebe, Senhor, e que eu tenho uma nova vida em ti. E que através da minha vida, outras pessoas se rendam ao Senhor. Me usa, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Amém. Eu vou ministrar a bênção apostólica e depois vocês vão sentar para alguns avisos. Amém. Faça assim com suas mãos, simbolizando que você quer receber do Senhor uma poção que Ele separou para você hoje. Você quer viver essa palavra e que você vá em nome de Jesus viver plenamente aquilo que o Senhor te confrontou essa noite. Faça assim com suas mãos. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo que nos completam em todas as coisas hajam em nossas vidas e através de nós, até que o Senhor volte. Nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus, enche-nos com esse Espírito de graça, Senhor, que nós possamos buscar profundidade em Ti, que em nome de Jesus, cada um aqui, a partir de hoje, priorize e pense principalmente nas coisas do alto, e o Senhor venha nos purificar de toda injustiça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Se sente só um minuto para eu poder lhe dar uns avisos, ok? Eu queria, Lucas, me ajude por favor. Quem pegou uma ficha aí na mão e não preencheu ainda essa ficha, faça um sinal, por favor. Lucas vai lhe dar uma caneta. Aí, por favor. Quem não preencheu ainda, tem uma ficha aí. Pega essa ficha, Juliana. Tem alguém ainda que é da vida nova e ainda não preencheu essa ficha? Ali. Por favor, fica com a mão estendida para você receber, por favor. A ficha, todos receberam? Fica com a mãozinha assim um pouquinho. Mais alguém não recebeu, ainda não preencheu? Ok, enquanto eu estou dando os avisos, eu queria que você preenchesse, por favor, ok? Para mim isso é muito importante. Isso não, não é um passaporte para o céu não, viu, gente? Isso aqui é um cadastro que vai me ajudar a conhecer vocês melhor, ok? Irmãos, ó, amanhã nós